da criação de sua casa. Mas, ao desejá-lo para os serviços do palácio, foi assim informado pelo chefe das cavalariças: Majestade, este animal é vítima de muitas tentações. Basta que se movimente, de leve, para assustar-se e ocasionar desastres. Uma simples folha seca na estrada é razão para inúmeros coices. O rei ouviu, atencioso, e afirmou que remediaria a situação. No dia seguinte, mandou atrelá-lo à enorme carroça de limpeza, onde o cavalo se viu tão preso que não pôde fazer outros movimentos, além dos necessários. Depois de algumas semanas, o monarca determinou fizesse ele o duro serviço dos burros, transportando cargas pesadíssimas. A princípio, o animal se rebelava, escouceando o ar e relinchando fortemente. Entretanto, foi tantas vezes visitado pelos gritos e pelos chicotes dos peões e tantos fardos suportou que, ao fim de algum tempo, era um modelo de mansidão e brandura, sendo colocado no serviço real com grande contentamento para o soberano. Assim acontece conosco na vida. Destinados ao trabalho da vontade de Deus, se vivemos entregues às tentações do mal, desobedientes e egoístas, determina o Senhor que sejamos confiados à luta e à provação, à dificuldade e ao sofrimento, aos quais, pouco a pouco, nos ensinam a humildade e o respeito, a diligência e a doçura. Depois de passarmos pelos variados processos de educação indispensável ao nosso burilamento, seremos então aproveitados com êxito e segurança nos serviços gerais da bondade de Deus junto de nossos irmãos. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu enfim posso dizer: boa noite, meu amigo Álvaro Augusto Teixeira Vargas. Boa noite, ouvintes, aqui na mesa, o Wilson. É sempre uma satisfação muito grande nós estarmos juntos para esse estudo do Espiritismo. E inicialmente o Wilson mencionou a figura que para mim é muito cara, né? Pestalozzi, um grande educador suíço, inclusive o nosso codificador Allan Kardec, ele estudou com Pestalozzi. Mas a primeira vez que escutei o nome do Pestalozzi não foi através da doutrina espírita, porque Pestalozzi também é o nome da sociedade, Sociedade Pestalozzi, que é como uma co-irmã da PAI, que a PAI é Amigos e Pais de Crianças Excepcionais, e a Pestalozzi era pessoas que não tinham crianças com essa limitação em sua família, mas eram simpáticas à causa, solidárias à causa. E eu era muito jovem, me lembro, em Vitória, no Espírito Santo, já tem algumas décadas, porque eu não sou tão jovem mais, onde junto com minha mãe nós fundamos a Sociedade Pestalozzi, que depois se ramificou pelo Estado, pelo trabalho da minha mãe naquele Estado. Então eu sempre tive muito carinho, estudei a vida de Pestalozzi, e realmente admirável a forma que ele educava, e com toda certeza o codificador Allan Kardec auferiu desse conhecimento, bebeu dessa fonte, que foi muito útil para ele, que também foi um grande educador. Na mensagem da noite que nosso companheiro Wilson leu, ela é muito bonita e simplifica toda uma trajetória humana, porque nós aqui nesse planeta, o tempo passa tão rápido, mas a gente é francamente envolvido em dissabores. Nem sempre o dia, semana, os meses, os anos que passam, eles passam de forma agradável face às experiências que nós temos que atravessar. Mas, assim como aquelas crianças que me perguntavam, que nasciam com essa limitação, né? As crianças excepcionais, não deixa de ser um pouco disso também, porque Deus é justo. E nós reencarnamos e temos um corpo físico, como fosse aqui a carroça que o Wilson mencionou. E nós, o espírito preso a essa carroça, conforme for mais ágil a carroça ou menos ágil, ela limita os nossos movimentos. Assim, atrás daquela criança com alguma limitação, que reencarna, pura, porque se a gente não fosse a crença na pré-existência da alma, como justificar uma criança nascer com certas limitações? Deus não estaria punindo ninguém, muito pelo contrário. Aqui nessa historinha do cavalo bravio e a carroça pesada, demonstra a necessidade de domar esse espírito. E aquele espírito, com toda certeza, depois que se liberta dessa carroça, que é o corpo humano, ele regressa ao mundo espiritual para novas reencarnações, mas nesse trânsito ele está perfeitamente saudável, sadio, e melhorou muito a sua alma, essa experiência de ficar ali aprisionado num corpo físico limitado. Então, nas experiências que nós atravessamos em qualquer circunstância, é muito importante nós fortalecermos a nossa fé em Deus e confiança nas coisas que nos acontecem. Porque se temos realmente algumas experiências que não são tão agradáveis, vamos compreender que são lições necessárias para o nosso burilamento espiritual, assim como aconteceu com esse cavalo que tinha o valor dele, mas era um cavalo indisciplinado, não tinha nenhuma utilidade, jogava as pessoas no chão. Então, pela nossa agressividade, o nosso egoísmo, a nossa ambição às vezes desmedida, nós temos que estar em situações que, como a carroça prendeu o cavalo, nós vamos também estar prisioneiro. Então, nem sempre nós vamos ter o que nós queremos, mas Deus o faz no sentido de evitar que nós possamos nos comprometer. Às vezes alguém pergunta, mas Álvaro, a pessoa tem um desejo de fazer as coisas erradas. Ele está naquele corpo físico limitado, ele só não faz porque não pode. Ótimo! Por isso mesmo que ele está naquele corpo físico. Porque se ele fizer, ele vai se endividar. Então Deus não quer que ele se endivide. Já tá devendo tanto em termos de erros e equívocos, para que dever mais? Então o mobiliza. A gente conhece casos até de pessoas que renascem, né? Cegas ou sem braço, sem perna. Eu me lembro um caso interessante, Wilson. Foi de uma visita que Chico fazia nas favelas lá da cidadezinha Andar de Uberaba que ele morava, visitas fraternas, e tinha uma menina que não tinha nem braço nem perna. Aí o pessoal pergunta, mas Chico, como é que você me explica um negócio desse? Não tem braço nem perna. Eu falei assim, foi uma bênção para ela. Porque na última encarnação, ela não tinha braço, era suicida, reencarnada. Mas tinha perna, ela correu, se pulou no rio e se afogou. Então agora vem sem braço, sem perna, não vai se suicidar mais. Então a gente vê que as limitações que nós temos, ou social, ou intelectual, as dificuldades que vamos atravessando, é como essa bonita mensagem que o Wilson leu, é aquela carroça que vai nos segurar para nós errarmos menos e disciplinar nossa alma, né, Wilson? Sem dúvida. Essa analogia que você fez aí entre a carroça e o corpo humano é perfeita, né? Quando a gente vê o texto aqui, escolciando, né, o cavalo bravo, escolciando o ar e relinchando fortemente, a gente pode nos ver, nós nos vemos, né, em alguns momentos de nossa vida, com certeza, nesta imagem aqui. E me vem à cabeça uma história que eu li numa crônica, sobre educação também, em que uma criança no supermercado queria, na prateleira de chocolates, ela queria 5 chocolates. E a mãe dela disse que não, que ela poderia escolher sim o que ela quisesse, mas somente um. E essa criança, naturalmente rebelde, né, não aceitou e começou a gritar, começou a espernear dentro do supermercado, se jogou no chão e gritava de uma maneira que ela quase derrubou as prateleiras e quem passava achava que a criança estava sofrendo, sei lá, um ataque. E aquela mãe se conduziu de forma muito serena, sem se afetar em nenhum momento pela criança, até mesmo sem se envergonhar com as pessoas que passavam, e ela se manteve inflexível, né, fria, dizendo, não, a sua opção é escolher um dos chocolates, caso contrário você, né, não terá nenhum. E assim ela se manteve, inalterada. A criança, depois de alguns instantes tentando, né, persistindo naquela rebeldia, se viu vencida. Né? Naturalmente foi lá e pegou um chocolate e foi embora. E o entendimento é exatamente esse. Perfeita a atitude daquela mãe. Porque duas coisas acontecem. Primeiro que a criança, quando age dessa maneira, ela está tentando chamar a atenção mesmo das pessoas, porque percebe que aquilo vai incomodar a mãe dela, né? Que a mãe dela vai ficar incomodada com a opinião dos outros e vai, né? Com isso vai dar o que ela quer, né? Ela quer criar um constrangimento realmente, mas na medida, e se a mãe também perdesse a paciência, gritasse, falasse alto ou agisse com violência, também era reflexo também de fraqueza. Mas como aquela mãe se manteve inalterada, forte, a criança percebeu que ela não ia conseguir. E assim é com a gente. Esse é um exemplo de uma criança e de uma mãe educando adequadamente, mas também serve para a gente, adultos. Se a gente comparar o mundo como sendo um supermercado, né? O mundo oferecendo para a gente, usando de todos os recursos de mídia, de cores, de sabores, para que nós desejemos as coisas, né, que o mundo oferece. E nós, muitas vezes, desejamos e não desejamos pouco. E também, claro que não da forma como essa criança, a gente não se joga no chão, mas a gente se frustra profundamente, né? Se revolta profundamente, porque a gente deseja as coisas que esse grande mercado oferece e a gente não pode. Então, daí a necessidade da educação na criança, para que se converta em adultos capazes de lidar com a frustração, porque esse mundo é isso. Infelizmente, não é realmente uma visão pessimista, mas o mundo é uma sequência de frustrações, né? Porque nós estamos aqui e sabemos que o objetivo deste mundo, a natureza de nossa existência, deste mundo é um mundo de provas e de expiações. Quer dizer, a gente vem para resgatar comprometimentos assumidos anteriormente e vem também para ser submetido a novas experiências, a lições que vão colocar a gente num determinado nível, né, para que a gente possa seguir adiante com o nosso processo evolutivo. Exatamente isso. E eu me lembro um caso do vizinho que eu tinha, num outro bairro distante do bairro que eu moro hoje, e ele chegou reclamando que a sogra dele estava muito doente e estava de cama há 2 anos, não saía da cama. Ele falou assim, veja bem para mim, não é uma coisa inútil? Eu podia ter ido embora, ficar nessa cama aí. Eu fiquei pensando, se fosse a mãe dele primeiro, ele não ia falar isso, né? Mas como era a sogra era uma coisa inútil. Mas, na verdade, nunca é inútil. É o mesmo caso da carroça. Porque aquele corpo físico é deficiente, mas a alma está ali. E a alma está aproveitando aquele tempo para se disciplinar, para ouvir. Quantas vezes a pessoa está doente no hospital, imobilizado, aí vai aqueles amigos fraternos, falar aquelas lições amorosas, sublimes, que o indivíduo não está acostumado com esse tipo de linguajar, nem com esse tipo de coisa. Ele, às vezes a conversa dele é chula, é uma conversa vulgar, mas naquele ambiente lá, que vai pessoas distintas, religiosas, às vezes, conversar com ele, por educação social, ele vai ouvir. E vai ouvir, ele estava precisando ouvir. E no caso dessa senhora que ficou 2 anos de cama, o espírito ele vai gradativamente se purificando através da drenagem das energias negativas da alma para o corpo físico. Então aquele tempo ali não é perdido, muito pelo contrário. Aquela alma, quando desencarnar e chegar no mundo espiritual, que a gente chama de erraticidade, ela vai estar em condições muito melhores se fosse uma coisa abrupta. Então ficou porque precisava ficar. Então ninguém fica mais do que o necessário, até porque, na visão espírita, o corpo aqui é aquela carroça da mensagem que o Wilson leu. Na verdade, a vida do espírito é no mundo espiritual, nós somos espíritos. De tempos em tempos nós mergulhamos na carne para a experiência no mundo físico. E é uma experiência sempre difícil, dolorosa, porque aqui é um planeta de provas e expiação. Não é um planeta puro, um planeta onde está... existe a felicidade e a paz, não, é um mundo ainda de provas e expiação. Ou a pessoa está espiando ou está em provas, das duas uma, ou seja, é uma almas necessitadas. E no mundo espiritual, não, é um período de descanso, de treinamento, de estudo, que a gente fica muito mais tempo no mundo espiritual do que aqui na Terra. A gente vai para fazer uma experiência, a prova dos 9, porque realmente aqui você é testado, né, Wilson? Aqui você vê, você é testado igual esse burro, esse cavalo foi testado na carroça ali. E lá não, você está um pouco solto, você está na questão mais teórica. Agora aqui, vivendo entre pessoas difíceis, a gente vai testar nossa paciência, nossa humildade, nossa capacidade de perdão. Imagina como é que é difícil isso, né? Exatamente. E sabe, Álvaro, que muitas pessoas já me indagaram isso. Mas, poxa, a gente também não vive no plano espiritual, sem dúvida alguma, né? Aliás, vivemos, como você acabou de dizer, muito mais lá do que aqui. Passamos pequenas temporadas aqui, assim dizendo. Mas por que, então, tem a necessidade da gente reencarnar? Se a gente aprende, a gente não pode aprender lá no plano espiritual, de uma vez por todas, aprende tudo o que tem que aprender, espia tudo o que tem que espiar. Mas aí é que a coisa se mostra interessante, de fato. Porque no plano espiritual, as pessoas, os indivíduos, se agrupam em função do estágio em que se encontram, pelas leis da afinidade. Então, os semelhantes permanecem sempre em grupos unidos. Então, é como aqui na Terra ocorre de grupos que têm interesses semelhantes, que estão sempre próximos. E nós aprendemos muito pouco. Imagina se eu fosse igualzinho a você, Álvaro. Nós ficaríamos conversando aqui a mesma coisa e ficaríamos nos repetindo aqui o tempo todo, né? Agora, quando nós mergulhamos na carne, aí é que a brincadeira começa a acontecer, porque os contrastes ficam muito nítidos. As pessoas dentro de uma mesma família, né, são inseridos indivíduos dentro de uma mesma família consanguínea, né, sendo obrigados a desenvolver um relacionamento mútuo de pessoas completamente diferentes. Isso explica, por exemplo, dois irmãos que nascem numa mesma família, o mesmo papai, a mesma mamãe, a mesma educação, frequentando os mesmos colégios e com inclinações tão distintas. Então, aquilo que mais, às vezes, nós criticamos na sociedade, que é, poxa, como pode ter tanta discrepância, né? Como podem haver pessoas tão boas e pessoas tão más, assassinos, né? Porque é assim que funciona. Essa é a natureza desse mundo, tem que ser desse jeito, porque só assim nós aprendemos, observando, entendendo a nossa posição dentro desse mecanismo grandioso, não é, Álvaro? É muito interessante a sua colocação que você fez, que por coincidência eu estou preparando uma palestra. É por que necessitamos de reencarnar? E esse tema é um tema muito interessante que os espíritos abordam, mas eu estou com uma abordagem muito interessante sobre esse tema, né? Estou trabalhando nele. Mas a questão central é que no mundo espiritual, e na verdade o mundo material é uma cópia pálida do que existe no mundo espiritual. Você tem prédios, faculdades, centros de pesquisa, ninguém fica parado, ninguém fica ocioso. E nós evoluímos muito no mundo espiritual. Nós aprendemos e fazemos também, resgatamos espíritos que estão nas regiões do umbral. Então todo mundo trabalha, todo mundo evolui. Mas a questão é que quando nós reencarnamos aqui, nós, pelo choque do esquecimento que é necessário, nós vamos estar reencontrando esses espíritos que o Wilson aqui mencionou. Pessoas que têm alguma coisa, algum equívoco contra a gente, e aí fica em família, às vezes aqui dois irmãos que não se entendem, o pai e mãe, filho e filho, enfim, dá essas confusões, essas discrepâncias. Então você coloca, você testa a sua capacidade moral e intelectual de amar ou pelo menos tolerar essas pessoas. Já no mundo espiritual você tem uma visão muito clara, você é um espírita no mundo espiritual, você tem uma visão da eternidade, você muitas vezes tem capacidade, conforme for o espírito, de fazer uma regressão, saber as encarnações passadas, você compreende. Mas aqui você, num choque do esquecimento, você testa a sua verdadeira personalidade, você mostra quem você é, o nível que você atingiu, porque não basta só conhecimento. E quanto desse conhecimento que você também auferiu lá no mundo espiritual, você conseguiu interiorizar no seu coração. Então você tem pessoas, a minha avó, por exemplo, era analfabeta, né, aprendeu a ler em idade avançada, mas tinha um coração, uma pureza de sentimentos impressionante, analfabeta, quer dizer, não tinha cultura, mas tinha amor. Então muitas pessoas às vezes têm muita cultura, têm muito conhecimento, mas coração endurecido, pessoas ríspidas, frias, e ao reencarnar aqui, ela vai, nesse entrechoque com as pessoas, ela vai sofrer. Imagina, às vezes a pessoa se autossuficiente, mas o filho é drogado. Eu me lembro uma vez, numa viagem, eu conversava com um senhor que ia dar palestras comigo, já mencionei isso aqui na rádio anteriormente, e ele vivia um drama terrível com os filhos, né? filho viciado, com AIDS. Então, a pessoa era evangelizada, tinha conhecimento, mas quanto que ele não sofria ver o filho naquela situação? Então, isso vai mexendo com o espírito. Ele vai aflorando nessa pressão, assim, interiorizando um pouco mais o evangelho. Ele vai se sentindo as suas limitações muito fortes. Então, realmente, a vida aqui na Terra, ela é um outro tipo de aprendizado que complementa o aprendizado no mundo espiritual, mais necessário para o nosso estágio evolutivo. Mas a gente evolui tanto no mundo espiritual quanto no mundo físico. Mas certas experiências é muito importante ter aqui no mundo físico, a ponto de um dos guias do saudoso Chico Emmanuel dizer que a reencarnação é um atalho no processo evolutivo. Ou seja, uma reencarnação bem vivenciada, bem vivida, a pessoa avança muito, né, Wilson? Talvez séculos, né? Uma encarnação aqui, talvez séculos no plano espiritual. Me lembro aqui de uma passagem do livro Os Mensageiros, onde André Luiz relata um encontro com algumas pessoas que tinham falhado no compromisso reencarnatório que tinham assumido. Sobretudo aqueles que assumiram compromissos no setor da mediunidade. E eram pessoas que relatavam as suas experiências, né? A sua falência aqui. Mensageiros. E eles relatavam que haviam alguns daqueles indivíduos haviam passado mais de 30 anos em treinamento no plano espiritual, né? Para traçar aquela existência. Aí, uma vez que reencarnava com o esquecimento, né, acabavam metendo o pé pelas mãos, em outras palavras, né, esquecia de tudo, errava, se entregava aí às ilusões do mundo e a encarnação é perdida. Então, olha como que é, Álvaro. Essa obra que o nosso companheiro Wilson menciona, Os Mensageiros, aliás, é linda essa obra e todo mundo devia ler e reler várias vezes, porque ela nos dá um puxão de orelha, porque os mensageiros seriam aqueles que vem como tarefa de divulgar o cristianismo em várias correntes religiosas, espírita, protestante, católico, bandista, enfim, vem com essa tarefa. E aí, como o Wilson diz, ele prepara por décadas. Aí, quando André Luiz pergunta, né, para um dos guias dele lá no mundo espiritual, se eles, como é que era, então, se tinha um sucesso, a maioria fracassa. A maioria. Então, agora, observa assim a importância disso, Wilson, porque se a maioria que se preparou fracassa, imagina os que não se prepararam convenientemente. Aquelas reencarnações compulsórias, né, que a pessoa... Então a gente começa a entender e da importância de ser ponderado, e a gente volta aqui para a lição do cavalinho preso na carroça, a gente começa a entender a importância da reencarnação como forma de disciplinar as nossas emoções, as nossas atitudes aqui na Terra. Então, imagina uma pessoa extremamente agressiva reencarna no corpo paraplégico, por exemplo. Com todo respeito, quer dizer que o paraplégico seja isso. Só estou fazendo uma comparação aqui singela. Então, ele vai ficar preso naquele corpo limitado e ele vai ter que disciplinar a sua alma. Então, assim é. Agora, os mensageiros são aqueles que receberam essa tarefa. E aqui no caso, eu e o Wilson, com toda certeza, recebemos, que estamos aqui falando da rádio, né? Então, mas não quer dizer que nós vamos cumprir a contento nossa tarefa. Porque se a maioria fracassa, eu falei, nossa, se a maioria fracassa, será que eu devo estar muito perto dessa maioria também? Tem que tomar muito cuidado, né, Wilson? Com certeza. E assim, para a gente seguir para o próximo bloco, não posso deixar de me lembrar da orientação de Jesus no monte, que é bem-aventurados os mansos e os pacíficos, porque herdarão a terra. Então não adianta a gente esbravejar, escoicear, relinchar. O processo de educação é importante por isso, né? A gente entende a nossa posição, a relação entre os acontecimentos, né? Vai buscar lá em outras existências a causa daquilo que parece que não tem explicação nessa existência, e assim a gente consegue seguir adiante, né? E cumprir, quem sabe, contando também com a misericórdia do nosso Pai, né? Cumprir a contento a nossa tarefa assumida. Vamos agora para a campanha para a leitura e estudo do livro Espírita. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase: Espíritas, amai-vos. Este é o primeiro ensinamento.

A piedade bem sentida é amor. Amor é devotamento. Devotamento é o esquecimento de si mesmo. E esse esquecimento, essa abnegação em favor dos infelizes, é a virtude por excelência. Aquela que o divino Messias praticou em toda a sua vida e ensinou na sua doutrina tão santa e tão sublime. Quando esta doutrina for restabelecida na sua pureza primitiva, quando for admitida por todos os povos, ela tornará feliz a terra, fazendo que reinem aí a concórdia, a paz e o amor. O sentimento mais apropriado para vos fazer progredir, domando em vós o egoísmo e o orgulho, aquele que predispõe vossa alma à humildade, à beneficência e ao amor do próximo, é a piedade. Piedade que vos comove até as entranhas à vista dos sofrimentos de vossos irmãos, que vos impele a lhes estender a mão para socorrê-los e vos arranca lágrimas de simpatia. Nunca, portanto, abafeis nos vossos corações essas emoções celestes, nem procedais como esses egoístas endurecidos que se afastam dos aflitos, porque o espetáculo de suas misérias lhes perturbaria por alguns instantes a alegre existência. Temei conservar-vos indiferentes quando puderdes ser úteis. A tranquilidade comprada a custo de uma indiferença culposa é a tranquilidade do mar morto, que oculta no fundo de suas águas a lama fétida e a corrupção. Quão longe, no entanto, se acha a piedade de causar a perturbação e o aborrecimento de que se apavora o egoísta. É certo que a alma experimenta, ao contato da desgraça alheia, um constrangimento natural e profundo que faz vibrar todo o ser e o abala penosamente, fazendo que se volte para si mesma. Grande, porém, é a compensação quando conseguis dar coragem e esperança a um irmão infeliz que se enternece ao aperto da mão amiga e cujo olhar, úmido por vezes de emoção e de reconhecimento, se dirige para vós docemente, antes de se fixar no céu em agradecimento por lhe ter enviado um consolador, um amparo. A piedade é um melancólico, mas celeste precursor da caridade, primeira das virtudes, que a tem por irmã, e cujos benefícios ela prepara e enobrece. Miguel, Bordeaux, 1862. Muito bonito esse nome, Miguel, a mensagem é muito bonita também. Aliás, meu netinho, que nasceu no sábado passado, se chama Miguel. Olha, a piedade, esse sentimento tão bonito, tão sublime, que é inclusive aqui fala a mensagem, precursora da caridade, ele deve ser cultivado com muita intensidade por nós. Nós não podemos ter corações frios, insensíveis, particularmente num país como o Brasil, onde a gente mora com tanto sofrimento. Hoje você vê 12 milhões de desempregados, pessoas fortes, saudáveis, que querem ganhar o pão de forma honesta, de forma digna, e são relegados com tanto problema que passa a nossa nação brasileira. Então nós temos que ter piedade pela situação como essa e procurar de alguma forma, nas nossas limitações, sermos caridosos. E esse sentimento tão sublime, eu me lembro uma parte bonita da Boa Nova, quando Jesus, alguns dias que antecedia sua ida a Jerusalém, para aquela entrada triunfal, na época da Páscoa, ele é avisado sobre Lázaro. E Lázaro havia morrido e havia sido sepultado. E depois de algum tempo, ele chama seus discípulos e diz que ele iria então para Betânia para ver o Lázaro que estava nas regiões de trevas, né? Ou por morto, né? e iria ressuscitá-lo. Aí foi todo aquele grupo de seguidores e mais curiosos. Mas lá chegando tem um fato interessante. Marta e Maria, as irmãs de Lázaro, choravam. E Jesus as abraça e chora junto com elas. A ponto de estar no próprio evangelho registrado, olha como ele amava o Lázaro, chora também. Mas Jesus sabia que Lázaro não estava morto. Lázaro estava em sono cataléptico. Ele estava lá inerte, dado como morto, mas pelo conhecimento da época foi considerado morto. Mas Jesus abraça Lázaro, a Marta e Maria, em solidariedade, o quê? Piedade pelo sofrimento que elas expressavam. Então, se o próprio mestre que sabia que Lázaro não estava morto, como de fato realmente, através do seu influxo magnético, o fez levantar da catacumba, por que ele chorou? Chorou pelo sentimento de piedade para com Marta e Maria. Porque Lázaro não estava sofrendo nada, ele estava lá no sono cataléptico, ia ser desperto. Então não estava chorando porque o Lázaro tinha morrido, porque ele não tinha morrido. Então, se próprio Jesus dá esse exemplo de sentimento de piedade para uma situação, e nós? Será que nós realmente temos esse sentimento de piedade com as dificuldades que as pessoas à nossa volta passam? Às vezes aquele indivíduo agressivo, a gente tem que analisar por trás daquela alma agressiva, a pessoa que sofre. Porque a pessoa feliz, a pessoa em paz, ela não é agressiva, ela não vai te perseguir. Aquele egoísta é uma pessoa doente, doente moralmente. Então, na visão espírita, nós conseguimos compreender o desnível espiritual que existe às pessoas reencarnadas aqui no planeta Terra, e que nem todos têm a mesma percepção, o mesmo nível de compreensão, intelectualidade e sentimentos. São almas ainda numa tarefa de crescimento gradativo. E muitas delas, pelos seus equívocos, cometem erros, caem e sofrem, e nem por isso nós vamos tentar analisar pela visão fria. Ah, não, mas ele errou e está colhendo. Não é assim. Onde é que está o sentimento de caridade? E, no caso que antecede, é a piedade para aquele que cai. Porque todos nós caímos também, porque nós somos imperfeitos. Todos nós cometemos erros também. A ponto que na praça pública, Jesus resgatar a mulher que ia ser apedrejada, tira a primeira pedra, aquele que não tem pecado, não é verdade? Mas esse sentimento que às vezes brota em nossa alma, ele não pode ficar restrito ou congelado, ele tem que ser expansivo. Recordo um caso contado pelo Divaldo. Duas senhoras assistiram uma peça, uma palestra, e saíram tocadas daquele acontecimento maravilhoso, e era muito frio, parece que foi em Moscou, nessa região, se não me falha a memória. E quando saíram para fora, ambas com casaco de pele, eram senhoras ricas, tinha um mendigo na calçada, tiritando de frio. Aí uma delas ia pegar o casaco, num ato de piedade e caridade, a outra, eu contei, falou, não faça isso, não coloque esse casaco de pele que é muito caro, vamos até em casa, pegar alguns cobertores e voltamos e agasalhamos esse mendigo. E as duas foram. Mas chegando em casa, foram tomar um chá, depois tinha uma torradinha, depois tinha uma música, e esqueceram completamente do mendigo. No outro dia, a prefeitura da cidade encontrou um mendigo congelado nas calçadas daquele teatro. Então, quando nós tivermos um sentimento de caridade com o nosso próximo, vamos realmente extravasar isso na forma de uma ação de amor, que é a caridade. Não vamos travar, porque às vezes aquele momento é o momento que nós somos convidados para sermos úteis. E se nós fazemos isso, nós estamos fugindo das opções, das chances que nós tivemos, que nos foram proporcionadas de ser úteis. E às vezes pode ser tarde, como foi para esse pobre mendigo. Não é, Wilson? Às vezes nós evitamos o contato com as pessoas que sofrem para evitar o próprio sofrimento. E o próprio texto aqui coloca essa possibilidade. De fato, a pessoa vai sofrer quando vê o outro sofrendo, mas é o que você faz com esse sofrimento que é o que importa. Né? Nenhum sofrimento tem valor algum. Né? Tem valor o que você faz para evitá-lo, o que você faz após senti-lo. Né? Como você sublima esse sofrimento é importante. Você não pode se esconder, deixar de sentir, né? Perder a sensibilidade em regelar o coração, né, fazer com que essas pessoas tornem-se invisíveis para você. Ou mesmo entregue ali uma certa quantia em dinheiro. Ah, ali eu colaboro com Médicos Sem Fronteira, eu já faço a minha parte, eu dou dinheiro aqui, eu dou dinheiro lá, a minha parte está feita. Mas não há um envolvimento emocional e pessoal naquela situação. E aí a gente pensa na palavra piedade, que é sinônimo de compaixão. Piedade é compaixão. Paixão, um dos sinônimos da palavra, do termo paixão, é sofrimento. Né? A paixão de Cristo, por exemplo, é sofrimento. Então, compaixão é sofrer junto. É, de fato, estar envolvido no sofrimento a ponto de sentir conjuntamente, que é o mesmo sinônimo de compadecimento. Quando um irmão está padecendo, você deve padecer com ele. Compadece-te do sofrimento do teu irmão. Então existe sim um envolvimento. Então não pode haver uma frieza simplesmente, né? A filantropia distante. Existe a caridade realmente de ouvir. E aí nós vemos histórias magníficas desses modelos que recebemos aqui, como Irmã Dulce, né? Madre Teresa de Calcutá, e nos emocionamos. Algum tempo atrás, o ano passado, foi exibido na União Espírita o filme Irmã Dulce. E foi maravilhoso. Quem tiver a oportunidade, procure para locar. Né? Hoje em dia não existe mais locadora, né? Então tem que procurar na internet, baixar. O filme é um filme nacional, naturalmente, que retrata a vida da religiosa baiana Irmã Dulce. É magnífico. A gente passa o filme todo emocionado, com uma bola na garganta, assim, você não sabe se você chora ou se você... Né? E é exatamente isso, é a gente sentir isso daí realmente. E observar nestes modelos o que levou essas pessoas a agir dessa forma. E nós, quando observamos a vida delas, as admiramos, os admiramos, o próprio Chico Xavier. Né? A gente quer ser igual a eles. Mas em algum momento a gente teme o sofrimento e se afasta. Ainda quando uma multidão acompanhava Jesus no momento da multiplicação dos pães, né, houve a preocupação de Jesus com aquela multidão. Né? Nossa, quantas pessoas estão me seguindo, o que, que eles vão comer? Ele chama um dos discípulos dele e pergunta, quantos pães nós temos aí? Porque ele se preocupava com o que eles iam comer. As pessoas o estavam seguindo. Né? Eles, olha, temos aqui 7 pães e alguns peixes. E com aquele pouco que tinha, com os poucos pães e alguns peixes, ele alimentou uma pequena multidão de pessoas. Mas o que essa história também nos ensina? De que existe por parte da providência divina uma predisposição em utilizar o mínimo que nós temos, né? Os 7 peixinhos que a gente tem, os 7 pãezinhos que a gente tem, isto é, o pouquinho de caridade que a gente tem, o pouquinho de amor que a gente tem, que já conseguimos desenvolver, né, ao longo dos milênios, e utilizar, oferecer isso daí. Porque a gente se oferece o pouco que a gente tem, né, a providência faz o restante. Ela multiplica o pouco que você tem para dar. E aquilo se torna mais do que suficiente. Não é por aí, Álvaro? Exatamente isso. Eu gostei muito da sua explanação. E aí, dentro daquele exemplo que Jesus, ele chora com Marta e Maria, sabendo que Lázaro não estava morto, aí é um exemplo típico da compaixão. Ele sendo que lá, agora, imagina, porque algumas pessoas criticam os espíritas que são muito racionais. O espiritismo realmente é ciência, filosofia e religião. Mas nós não podemos perder nunca a beleza dos sentimentos, da solidariedade, da compaixão, da caridade, nada disso. Imagina se Jesus chegasse lá e falasse assim, não, vocês estão chorando por quê? Não tem que chorar não, ele só está ali, um sonozinho ali, eu já vou acordar ele. Mas não foi essa a postura do mestre. Ele abraçou... Isso afastaria, né? Afastaria. Não, ele respeitoso, olha, coisa respeitoso, abraçou Marta e Maria e chorou com as duas. Olha que bonito isso aí. Chorou com as duas. O Chico fazia muito disso também, viu? As pessoas com problemas, o Chico abraçava e chorava. Chico, você não sabe o que é desencarnação natural, mas ele seguiu o coração junto com a racionalidade. É isso que realmente muitas vezes falta aos espíritos. Eu me lembro uma vez, em uma das viagens com um dirigente espírita. E foi um dia, uma semana difícil para mim, e todos nós temos as nossas dificuldades, particularmente no mundo profissional, né? Aí, já que perguntou, eu respondi, né? Umas problemas de perseguições e tudo isso que estava acontecendo e tal. Aí a pessoa falou assim, nossa, mas o que foi que você fez na outra encarnação para estar tá colhendo isso aí? Eu tive que rir, mas perdi. Eu, quer dizer, compaixão zero, né? Pois é. Então, essa racionalidade excessiva do espírita, isso é um equívoco. Tá? Não é para você. Nós não temos condições de chegar como Chico, como o Mestre Jesus, nesse nível de solidariedade. Mas, pelo menos, você tem que ser solidário, tem que ter um nível de solidariedade, né, Wilson? Pois é, a gente não pode ficar tentando buscar explicação também racional para tudo. E nós vimos uma definição aqui de caridade algumas semanas atrás, e aquilo me marcou muito. Então, tudo aquilo que cria laços e que aproxima aquele que faz a caridade e o objeto da caridade, né, o indivíduo que está recebendo aquilo, tudo aquilo que estreita laços entre esses dois indivíduos é caridade. Agora, tudo o que afasta não é caridade. Pode ter qualquer outro nome, interesse, né, interesse próprio, mas não é caridade. Então, simplesmente, às vezes, dar um dinheiro para alguém só por conta de afastá-lo, né, porque você realmente não quer laços, você quer afastar. Você dá porque você quer distância. Isso não é caridade. Então, que nós possamos, aos poucos, né, e nos aprofundando, nos observando a nossa postura íntima mesmo, o nosso pensamento, o que sentimos a respeito das coisas, né, e que não evitemos mais, né, esse sofrimento, esse incômodo que muitas vezes nos arrebata por conta dessas condições. Essa, então, outra também me lembro, Wilson, é quando o pessoal fala que Jesus era constantemente visto chorando. Aí o pessoal pode perguntar assim, tá, mas o mestre chorar, ele governador espiritual da Terra, sabendo que aqui é um planeta de provas e expiação, que as pessoas estão vivenciando todas essas está colhendo o que está plantando, por que, que o mestre estava chorando? Então, na verdade, Jesus chorava pela ignorância do homem e não buscar se modificar e buscar o sofrimento, pela essa apatia que tem o indivíduo na sua própria transformação moral. Então o mestre chorava porque falava, você está sofrendo, você não precisa sofrer assim. Você pode evitar esse sofrimento. E a pessoa continuava dando murro em ponto de faca. Uma passagem muito bonita também da Boa Nova, que eu acho que é significativa, é aquela quando Saulo, em perseguição a Ananias, ele vai a Damasco, buscando justamente matar o Ananias, porque Ananias havia convertido a sua noiva, que já havia desencarnado, né, ao cristianismo. E naquela época, no Sinédrio, o nosso Saulo era um sacerdote poderoso. Ele foi com cartas para perseguir, prender e até matar quem precisasse. E Ananias era o seu alvo. E depois de 7 dias de viagem, nas portas de Damasco, ele então vê Jesus. E Jesus conversa com ele, Saulo, Saulo, por que me persegues? Aí ele se identifica como Jesus e na sequência ele fala, não por Saulo, não recalcitres contra o aguilhão. Ou seja, não fique dando murro em ponto de faca. Porque o Saulo, tudo que ele estava fazendo está revertendo contra ele. Então, olha aí, a compaixão do mestre com Saulo. Ele depois o transforma, claro, Saulo, se passa a ser aquele baluarte, aquele foco de luz que nos deixou para todos nós. Então essa displicência, essa ignorância com o nosso próprio destino, essa apatia com a nossa transformação moral, é que nos leva por caminhos que nos gera muito sofrimento e que os espíritos superiores, claro, eles choram pela nossa ignorância e seguir esse caminho. Você vê que Jesus, no alto da cruz, ele fala, Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Olha a ignorância. Olha o karma coletivo que foi gerado para a humanidade, aquela crucificação do Cristo. Não foi só para a antiga Judéia, mas aquele karma coletivo foi para todo o planeta Terra. Vamos falar agora dos nossos patrocinadores. O programa Visão Espírita é patrocinado por um grupo de abnegados companheiros, de amigos, que unindo esforços, tornaram-se os mantenedores dessa importante iniciativa de divulgação da doutrina dos Espíritos. nosso sincero agradecimento a cada um de vocês que nos auxilia. Agradecemos também ao Sindicato dos Metalúrgicos de Piracicaba, que desde 1947 vem lutando pelos direitos dos trabalhadores. Nosso agradecimento também à USE, a União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Piracicaba. A USE é uma entidade que atua na divulgação e na unificação do movimento espírita. Entre as diversas ações promovidas pela entidade, destacam-se o jornal O Arauto, de distribuição bimestral e gratuita. A Livraria Espírita Allan Kardec, localizada na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, aqui no centro de Piracicaba. Anote aí o telefone da Livraria Espírita Allan Kardec, 3402-8022. E o agente de unificação do movimento espírita. Ajude a espalhar a mensagem de consolação da doutrina espírita. Ao tornar-se um agente de unificação do movimento espírita, você auxilia os projetos de divulgação do Espiritismo e ainda ganha descontos de até 20% sobre o valor das compras efetuadas na Livraria Espírita Allan Kardec. Você pode colaborar com valores a partir de R$ 20,00 mensais e, com isso, também passa a fazer parte do Clube do B, que é o Clube do Livro da USE Piracicaba, e receberá um livro novo todos os meses. Então, com R$ 20, você auxilia nos projetos da USE e ainda recebe um livro novinho todos os meses. A USE Piracicaba conta atualmente com 30 centros espíritas afiliados, integrando as cidades de Piracicaba, Águas de São Pedro, São Pedro, Capivari, Rafard, Rio das Pedras, Charqueada, Iracemápolis e Laranjal Paulista. Saiba mais sobre a USE Piracicaba visitando o nosso portal no endereço www.usepiracicaba.com.br. O programa Visão Espírita é transmitido todas as sextas-feiras a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba, e todos os domingos a partir das 9:30 da manhã pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste. Você também pode ouvir o programa Visão Espírita ao vivo pela União Rádio Web. A União Rádio Web é uma rádio que transmite 24 horas diárias de programação espírita pela internet. Existem várias maneiras de ouvir a programação da União Rádio Web. Primeiro, pelo celular. Se você tiver um celular Android ou Apple, vai lá na loja de aplicativos do seu celular, pesquise por União Rádio Web e instale o aplicativo e você vai poder ouvir ali a hora que você quiser. Pelo site, acessando www.uniãoradioweb.com.br, também acesse ali lá no topo do site, você clica em play e já começa a ouvir a nossa programação. E pelo Facebook, diretamente na página do Facebook, acessando facebook.com/uniãoradioweb, você pode ouvir diretamente pelo Facebook mesmo, tem um player ali, né, no topo da nossa página, você clica lá e ouve a programação. A União Rádio Web precisa da sua ajuda para manter e ampliar essa também importante iniciativa de divulgação. Você pode colaborar anunciando o seu negócio ou a sua empresa no site da União Rádio Web ou no aplicativo. Ou depositar qualquer valor na conta poupança número. Anote aí o número da conta da União Rádio Web. 71-850-4-500. Agência 5189, Banco Itaú. Eu vou repetir aqui o número. 71-850-4-500. Agência 5189, no Banco Itaú. E não se esqueça de identificar seu depósito para União Rádio Web. Vamos aqui para mais um pequeno intervalinho comercial e retornamos com música, com a linda canção que é uma prece, Oração de São Francisco, na voz de Maria Bethânia. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento musical. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Oh, Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Bem, amigos ouvintes, estamos de volta. Você que ligou o seu rádio agora, você acabou de ouvir Oração de São Francisco, na linda voz de Maria Bethânia. Nós seguimos para o segundo bloco do programa Visão Espírita desta noite. Neste bloco, nós estudamos a obra Jesus no Lar, do espírito Nélio Lúcio, obra psicografada pelo saudoso médium mineiro Chico Xavier. E nós avançamos hoje para o texto denominado A Árvore Preciosa. Salientando o Senhor que a construção do reino divino seria obra de união fraternal entre todos os homens de boa vontade, o velho Zebedeu, que amava profundamente os apólogos do Cristo, pediu-lhe alguma narrativa simbólica, através da qual a compreensão se fizesse mais clara entre todos. Jesus, benévolo como sempre, sorriu e contou. Viviam os homens em permanentes conflitos, acompanhados de miséria, perturbação e sofrimento. Quando o Pai, compadecido, lhes enviou um mensageiro, portador de sublimes sementes da árvore da felicidade e da paz. Desceu o anjo com o régio presente, e congregando os homens para a entrega festiva, explicou-lhes que o vegetal glorioso produziria flores de luz e frutos de ouro no futuro, apagando todas as dissensões, mas reclamava cuidados especiais para fortalecer-se. Em germinando, era imprescindível a colaboração de todos nos cuidados excepcionais do amor e da vigilância. As sementes requeriam terra conveniente, aperfeiçoado sistema de irrigação, determinada classe de adubo, proteção incessante contra insetos daninhos e providências diversas. Nos tempos laboriosos do início, a planta, contudo, era tão preciosa em si mesma, que bastaria um exemplar vitorioso para que a paz e a felicidade se derramassem, benditas, sobre a comunidade em geral. Seus ramos abrigariam a todos, seu perfume envolveria a terra em branda harmonia, e seus frutos, usados pelas criaturas, garantiriam o bem-estar do mundo inteiro. Finda a promessa, e depois de confiadas ao povo as sementes milagrosas, cada circunstante se retirou para o domicílio próprio, sonhando possuir egoisticamente a árvore das flores de luz e dos frutos de ouro. Cada qual pretendia a preciosidade para si, em caráter de exclusividade. Para isso, cerraram-se apaixonadamente nas terras que dominavam, experimentando a sementeira e suspirando pela posse pessoal e absoluta de semelhante tesouro, simplesmente por vaidade do coração. A árvore, todavia, a fim de viver, reclamava concurso fraterno total, e os atributos ruinosos continuaram. As sementes, pela natureza divina que as caracterizava, não se perderam. Entretanto, se alguns cultivadores possuíam água, não possuíam adubo. E os que retinham o adubo não dispunham de água farta. Quem detinha recursos para defender-se contra os vermes não encontrava acesso à gleba conveniente, e quem se havia apoderado do melhor solo não contava com possibilidades de vigilância. E tanto os senhores provisórios da água e do adubo, da terra e dos elementos defensivos, quanto os demais candidatos à posse da riqueza celeste, passaram a lutar em desequilíbrio pleno, exterminando-se reciprocamente. O mestre fez longo intervalo na curiosa narrativa e acrescentou: este é o símbolo da guerra improfícua dos homens em derredor da felicidade. Os talentos do pai foram concedidos aos filhos indistintivamente, para que aprendam a desfrutar os dons eternos com entendimento e harmonia. Uns possuem a inteligência, outros a reflexão. Uns guardam o ouro da terra, outros o conhecimento sublime. Alguns retêm a autoridade, outros a experiência. Todavia, cada um procura vencer sozinho, não para disseminar o bem com todos, através do heroísmo na virtude, mas para humilhar os que seguem a retaguarda. E fitando Zebedeu, de modo significativo, finalizou: quando a verdadeira união se fizer espontânea entre todos os homens, no caminho redentor do trabalho santificante do bem natural, então o reino do céu resplandecerá na terra, à maneira da árvore divina das flores de luz e dos frutos de ouro. O velho Galileu sorriu, satisfeito, e nada mais perguntou. Muito bonita, como sempre, né, o Lúcio, essa mensagem tão, tão significativa. E todos nós aqui na Terra, nós queremos essa luz, essa árvore, né, que nos traga a paz, a serenidade e a felicidade. Mas é interessante como é que o homem aqui, como diz, retrata essa lição, se engalfinha em guerras, em lutas fratricidas, buscando o poder a qualquer custo. Embora um país interessante que eu vejo, os Estados Unidos, ele tem uma maneira de analisar e às vezes querer quantificar tudo. E eles há muito tempo fizeram um estudo querendo saber sobre a felicidade. O que o homem, para ser feliz, o que leva a pessoa a ser feliz, a ficar em paz? E a Universidade Harvard, em Massachusetts, eles conduziram um estudo durante 75 anos, onde dois grupos de pessoas, eles foram analisar ricos e pobres, essas pessoas, como é que se comportavam durante esse período de tempo, 75 anos. E foi baseado numa pesquisa que tinha sido feita para os jovens, o que os jovens esperavam da vida em termos de felicidade. E 80% dos jovens disseram que para ser feliz tinha que ser rico. E desses, 50% diziam que tinha que ser rico e famoso. Interessante isso, né? Mas esses cientistas, depois de 75 anos, chegaram à seguinte conclusão. O que traz realmente a paz, a tranquilidade, a felicidade para o homem é um relacionamento afetivo fraterno. É a espiritualidade. Quer dizer, mostrando que não era isso aí. E tiraram algumas conclusões muito interessantes também, viu, Wilson? A primeira delas, que eles chegaram à conclusão, é que as pessoas que têm um relacionamento saudável, por exemplo, pessoa casada, com filhos, elas vivem mais e têm melhor qualidade de vida. E as pessoas que se isolam são pessoas que ficam doentes, ficam mais afetadas. Outra coisa também foi a questão da saúde. As pessoas que vivem com amor no coração, que têm um relacionamento com amigos e com familiares, uma família estruturada, uma família saudável, essas pessoas, o cérebro funciona melhor. Ela não envelhece tão rápido assim, a senescência, o Alzheimer que aparece aí. Então a gente vai sentindo que essa necessidade da espiritualidade dentro de nós, ela é fundamental para nós encontrarmos realmente essa paz, essa serenidade, essa felicidade necessária. O Dalai Lama, que eu acho muito interessante, ele coloca que a espiritualidade, a felicidade, está muito relacionada com o amor, a compaixão, a tolerância, o perdão. Todas essas riquezas que o cristianismo e a boa nova de Jesus nos traz, que nós vamos trazer para nós. Mas eu acho que uma frase que sintetiza bastante também essa questão da felicidade, da paz, da serenidade, é a nossa fé em Deus e a confiança no Criador. Porque se nós temos fé em Deus, nós vamos entender que o Pai Celestial bondoso, que cuida de todos nós, ele nunca vai permitir que a gente vá viver uma experiência que seja uma experiência que não tenha um significado positivo para nós em termos de aprendizado. Ele cuida de nós. E quanto mais confiança eu tenho no Criador, mais eu vou ser feliz em qualquer situação que eu possa me encontrar. Então essa árvore maravilhosa, que aqui o nosso Lúcio menciona, ela pode crescer, na verdade, dentro de cada um de nós. O adubo vai ser os nossos sentimentos, o amor que eu vou cultivar, essa minha espiritualidade, onde eu vou através da fraternidade, através do perdão, da tolerância, da humildade, eu vou fazer que essa árvore realmente frutifique e eu seja feliz. A gente precisa encontrar a harmonia no nosso íntimo. Porque a felicidade, como os Espíritos nos ensinam em diversas mensagens, é a paz de espírito, é estar em paz. Se a gente for procurar a definição da palavra paz, é, entre outras coisas, a ausência de conflito. Então, ser feliz significa estar intimamente em equilíbrio, sem conflitos. Mas que tipo de conflito pode haver em nosso íntimo? Conflito, por exemplo, de estar desalinhado, de ter a sua conduta desalinhada com os seus valores. Isso acontece muito, né? Muitas vezes nós acabamos nos submetendo aos imperativos da sociedade e mesmo sabendo o real valor das coisas. Afinal de contas, há mais de 2000 anos a gente tem ouvido a mensagem evangélica. Há mais de 2000 anos a gente já sabe o que fazer. E o Espírito de Verdade diz para Kardec, quando este pergunta onde está escrito a lei de Deus, que a lei de Deus está escrito na consciência do homem. Não está escrito em nenhum livro, em tábuas, em pedras, está escrito em nossa consciência. Então, quando nós agimos em desacordo com essas leis divinas, com essas leis naturais, que nós sabemos que não deveríamos agir, a gente entra em conflito. E este conflito nos leva a um estado de perturbação. E para a gente tentar diminuir essa perturbação, a gente busca no mundo exterior, porque o mundo interior é de fato um mundo mais complicado para a gente tratar e mudar, olhar para dentro. É preciso coragem para olhar para dentro da gente mesmo, identificar dentro de nós mesmos as necessidades que temos, reconhecer, né, as nossas limitações, severas limitações que ainda trazemos conosco, aceitar como nossos alguns pensamentos e sentimentos. A gente, ao contrário disso, muitas vezes, joga para baixo do tapete essas coisas, esconde bem profundamente como se não fosse parte da gente, e é a nossa inclinação de espírito imortal. E como a gente esconde aquilo embaixo do tapete, mas você sabe que aquilo está lá. Por conta disso, a gente acaba projetando isso nas outras pessoas, não é mesmo? O que a gente escondeu da gente acaba encontrando nos outros. Porque ao observar o problema que você tem no outro, faz com que você não se sinta sozinho, porque o ser humano é um ser gregário. Então, eu sou assim, mas ele também é. E aí, mas não é suficiente ele também ser como você é. Para que você se sinta melhor, ele precisa ser pior do que você. Então ali também é, mas olha, se eu faço isso, ele faz lá duas vezes pior do que isso. Então com isso, a pessoa tenta se sentir melhor. Mas ela está se desviando do real objetivo, que é tratar realmente aquilo que ela está escondendo. Então, o primeiro passo para esta felicidade realmente é a gente aceitar. E aqui o Álvaro já falou várias vezes, a gente sempre cita isso aqui, que Agostinho, em uma de suas mensagens, nos convida para reflexão. Nós temos a célebre frase, né, conhecereis a verdade vos libertará. Então, Agostinho nos convida para que reflitamos todas as noites, antes de nos recolhermos. Fazei o que eu fazia quando vivia na Terra. Né? Você, antes de dormir, pense como foi o seu dia desde o momento em que você acordou. Desde o momento em que você abriu os olhos, você cumprimentou a sua esposa, o seu marido. Como foi a primeira relação quando você encontrou com seus filhos no corredor, na casa? Quando você foi para o trabalho? Qual o pensamento que você teve com o motorista do carro da frente, do carro de trás? Das pessoas que você conversou no seu trabalho, com seus clientes, com seus amigos? Mas não precisa ser uma reflexão de uma hora antes de dormir. A gente faz esse... O nosso pensamento é muito rápido. A gente consegue pensar em tudo isso em 3 minutos, em 2 minutos. E aí, identificando com sinceridade onde você deveria ter feito diferente, assuma a sua condição de fragilidade e, numa prece verdadeira, peça ao alto. Neste momento você será atendido com certeza. Senhor, me ajude, né? Eu desejo ser melhor do que eu fui ontem. Me ajude, pois eu sou fraco, eu sou frágil, né? Eu me iludo com as coisas. Me dê forças para que eu consiga caminhar na direção correta. E certamente a gente vai ser atendido nesse momento, não é, Álvaro? Interessante, Wilson, você está fazendo essa dissertação muito bonita, da explicação da mensagem da noite. Eu estou me recordando quando as viagens que eu fiz, e eu ia muito na Inglaterra, e ia num período, mais ou menos ali para outubro, novembro, e eles gozados, eles têm cada povo tem sua forma de celebrar certos acontecimentos, e foi muito marcada a Primeira Guerra Mundial. Então, que eles colocam um trevozinho de papel na lapela do paletó, do blazer, né? Porque era onde o trevo nascia, naqueles campos de batalha. Então, eu estava lendo os artigos do jornal lá da publicação local, e, por incrível que pareça, um dos dias que teve a maior matança da guerra foi no dia que ia ser assinado. Não, já tinha sido assinado o acordo de paz e ia ser implementado a partir de meio-dia, uma coisa assim. E foi o dia que mais morreram pessoas. Os alemães, então, tinham invadido certas posições na Europa, já tinham perdido a guerra, né? Primeira Guerra Mundial eles perderam, e iam recuar, voltar para a Alemanha. Mas até um certo horário, meio-dia, 2 da tarde, eles tinham aquela posição, cumprindo ordens, e depois voltariam para a Alemanha. E os tenentes, os oficiais ingleses decidiram conquistar posições e mandar os jovens subir aquelas colinas. E dizia então, nessa reportagem que eu li, que os alemães de cima, naqueles ninhos de metralhadora apontado para os ingleses, eles marcavam o relógio, apontavam e mandavam eles voltarem, que não estava na hora de eles tomarem a colina ainda, mas eles queriam tomar a colina. E morreram milhares de jovens desnecessariamente. Então a gente vê o nível de ignorância que que ainda existe em nossa humanidade. Não é que os oficiais ingleses foram ignorantes. Essa ignorância, ela é universal, infelizmente, em todos os níveis. Então nós continuamos, por arrogância, por egoísmo, de uma postura que nos faz sofrer, como está dentro da mensagem dos estudos dessa noite, desde que nós iniciamos o programa de rádio. Essa ignorância, essa arrogância que nos faz não ver a realidade. E aqui na mensagem que o Wilson fala de Santo Agostinho, muito bonito, nós temos que ter olhos de ver, ouvidos de escutar, conforme nos ensinou Jesus. Nós temos que aprender a olhar um pouco mais. Eu me recordo também, Wilson, uma palestra do Divaldo que achei muito interessante. Ele conta a história de um empresário que queria encontrar um guru que lhe mostrasse o caminho que da libertação espiritual para atingir o nirvana. Aí ele foi para a Índia e soube desse guru. E eu sei que depois de várias semanas naquela floresta, correndo, subindo e descendo o morro para achar esse guru, ele finalmente encontra o guru. Aí o divino guru aí conta toda a história dele. O guru falou: então você quer encontrar então o nirvana, a libertação espiritual? Preste atenção. Se virou e foi embora. Qual foi a mensagem desse guru para esse empresário? Ora, nós não prestamos atenção na vida. O nível evolutivo que nós nos encontramos, as lições se repetem sucessivamente no nosso dia a dia, porque a Terra ainda é um beabá no aspecto moral e intelectual. E nós não prestamos atenção, erramos e sofremos constantemente. Então, essa análise que o nosso amigo Wilson aqui mencionou, de nós fazer uma retrospectiva, não é no sentido da gente querer ser santo, não é isso. Gente, para de sofrer, para de errar. Vocês estão cometendo equívocos. Essa é a mensagem que o guru deu para esse indivíduo que foi na Índia. Ele não precisa ir tão longe, né, Wilson? Está aqui no Brasil mesmo, aqui em Piracicaba, nossa Piracicaba. Então, preste atenção, porque as lições que Deus coloca para nós é sempre como Jesus às portas de Damasco deu aquela luz para o Saulo se transformar no Paulo. Então essas lições, essa luz, ela chega dosada para nós, mas sempre constantemente repetindo lições que nos possam mudar o nosso comportamento, mudar a nossa atitude. Agora, será que nós estamos prestando atenção nisso? Prestar atenção, Álvaro, muito importante isso. Tem a ver com a sensibilidade também, né? A ficar mais atento, a perceber coisas sutis, porque ali tem lições, mas também tem bênçãos que a gente recebe. Então, este prestar atenção naturalmente nos posiciona numa condição de gratidão. A gente se prestar atenção realmente em cada detalhe, em tudo que recebemos, né, no nosso entorno, certamente seríamos seres muito mais gratos do que esses que ficam relinchando e escoiciando o ar, desejando sempre, fixado sempre naquilo que não tem, não é mesmo? Mas a gente está aprendendo. E é bom que a gente vá de passo em passo, de passinho em passinho. A natureza não dá saltos, não é isso? Nós vamos para mais um pequeno intervalo comercial e retornamos com um bloco de poesia para abrir o último bloco do programa desta noite. Nós trouxemos hoje a poesia do Espírito Maria Dolores, Colheita, extraído da obra Antologia da Espiritualidade, também psicografada por Chico Xavier. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do grupo Multimídia Espírita, você ouve Poesia no Ar. Se consegues guardar o coração sem queixumes em vão, além das nuvens densas, feitas em vibrações de sarcasmos e ofensas, sem que a força da fé se te degrade, quando rugem lembrando tempestade. Se olhas para o mal que te rodeia, respeitando em silêncio a luta alheia, se não te fere ouvir a expressão que te espanca ou te censura, no verbo avinagrado da amargura, sem alterar teu sonho de servir. Se logras conservar a luz no pensamento, ante os assaltos do tufão violento, que se forme da injúria que atraiçoa, e trabalhas sem mágoa e ajudas sem tristeza, plantando o reconforto, a bondade, a beleza, sem perder a esperança na alma boa. Se já podes, enfim, converter toda lama em trato de jardim e criar alegria em tua própria dor, para auxílio a quem chora ou socorro de alguém, então terás chegado à compreensão do bem, para viver em paz, na vitória do amor. Estamos aqui no terceiro bloco, chegando no terceiro e último bloco do programa. A gente vai tratar do tema regeneração. Como voltar ao caminho quando a gente está fora dele. Reforma. Eu trouxe aqui algumas citações da obra O Céu e o Inferno. Em cima disso a gente vai explanando um pouco. Segundo essa obra de Allan Kardec, obra basilar da codificação espírita, o arrependimento, isso é uma citação, abre aspas, o arrependimento, conquanto seja o primeiro passo para a regeneração, não basta por si só. São precisas a expiação e a reparação. Arrependimento, expiação e reparação constituem, portanto, as três condições necessárias para apagar os traços de uma falta e suas consequências. Fecha aspas. Então, perguntamos, de que forma o arrependimento contribui neste processo? O arrependimento, ele é o primeiro passo que a pessoa dá para refletir sobre o que ele fez. Ele vai analisar e vai ver que estava no caminho equivocado. O próprio Saulo, às portas de Damasco, nós mencionamos há pouco, quando ele vê Jesus, ele compreende que os cristãos estavam com a razão. Jesus havia ressuscitado, havia saído do túmulo, e estava lá resplendente de luz. Ele se arrepende naquele momento e ele passa, então, muda o seu procedimento, como ele modificou, e vai, então, para a sua transformação moral, como a gente sabe que aconteceu. Ele foi lá para o deserto de Dan, ficou vários anos estudando. E depois foi para a reparação. Ele vai reparar aquilo que ele realmente havia feito contra os cristãos, vai se tornar um cristão e vai divulgar essa boa nova. Em termos do dia a dia nosso aqui na Terra, a gente vê que um planeta de provas e expiação, com a diversidade muito grande de espíritos, como nós mencionamos, então tem pessoas mais evangelizadas, mais moralmente estáveis, éticas, honestas, convivendo numa atmosfera às vezes hostil, onde predomina ainda a violência, a maldade, o egoísmo. Mas nenhum espírito foi criado para se perder. O próprio Mestre Jesus disse que nenhuma ovelha vai se perder, nenhuma ovelha se perderá. Todos um dia irão modificar o seu comportamento. Então esses irmãozinhos na retaguarda moral e ética que cometem esses desatinos, eles vão refletir, vão se arrepender do que fizeram, aí vão propor um programa reencarnatório, vão voltar para a Terra, né? Vão reencarnar aqui, vivenciando certas experiências para consolidar a sua modificação moral. E ele vai se modificar na vida dura, nas experiências que vão passar. fim dessa essa trajetória, bom, agora você se arrependeu, você já espiou, já melhorou bastante, né? Você mudou a sua forma, agora você vai reencarnar para reparar. Aí você vem agora buscando, então, construir aquilo que você destruiu. Então, essa pessoa vai nesse processo, faz parte dessa transformação. Conforme for o estágio que as pessoas se encontram hoje, a gente tem hoje na Terra pessoas em expiação e as pessoas em provas. A gente vai ver justamente uma separação simples. É aquele que está em expiação, geralmente é mais rebelde. Então, essa é a diferença, né? A diferença de expiação. Porque assim, é um termo muito usado no Espiritismo e passa a ser até comum, né, para a gente que lê muitas obras. Mas não é um termo que talvez seja muito comum para o ouvinte. Então, define, Álvaro, de uma forma bem simplificada, né, o que é expiação e o que são provas. Expiação está dentro desse processo que nós mencionamos há pouco. A pessoa se arrependeu. E ela reencarna, ela se arrependeu, mas ela não necessariamente consolidou toda aquela necessidade moral. Mas não pode haver expiação sem arrependimento? Não. Não. Ela até pode acontecer isso também, viu? Mas vai ser mais como útil. Imposição mesmo. É uma reencarnação compulsiva. Uma compulsória. Mas geralmente o ideal em termos de aproveitamento é a pessoa se arrepender. E muitas vezes o próprio espírito ele pede para passar por aquilo para, de certa forma, amenizar a sua dor do erro que ele cometeu. Ele está com a consciência pesada daquilo que ele fez. Ele falou, nossa, eu queimei pessoas, eu matei pessoas. Eu quero sofrer na própria carne aquilo que eu fiz aos outros, o espiar como uma forma de abrandar a minha consciência. Então a pessoa pede para passar por isso. E também é uma forma também do indivíduo ter uma introspecção maior. Porque no sofrimento a pessoa ela se volta mais para Deus. Então, quer dizer, funciona tanto para a pessoa abrandar a sua consciência dos erros perpetrados no passado, como também para a pessoa consolidar o seu lado evangélico. Agora, não exime esse espírito de reencarnar para reparar. Porque se a pessoa me prejudica e depois vai se arrepender e vai espiar, eu não ganhei nada com isso. Quer dizer, ela vai ter que depois me encontrar e reparar, porque ela ficou me devendo. Então, assim que funciona o mecanismo aqui na Terra, né, de forma simples. Ainda sobre o arrependimento. No nosso sistema penal, quando um indivíduo transgride a lei, ele normalmente é julgado e, se considerado culpado, ele será condenado a uma determinada pena. Para os crimes mais graves, a gente sabe que essa pena pode ser a prisão por um determinado período, um período fixo, né? Por exemplo, 30 anos, que eu acho que é o máximo que o nosso sistema penal dá como pena. Indiferente se ele se arrepende ou não, ele cumpriria 30 anos. Ele deverá cumprir todo o período que foi estipulado para ele. No caso das leis divinas, Álvaro, qual é o efeito do arrependimento sobre as consequências dos erros? Olha, diferente do sistema da nossa sociedade humana, Deus, não, em primeiro lugar, não pune ninguém. Deus reeduca. Ele nos dá condições de nós nos reeducarmos e nos transformarmos moralmente. Porque se um indivíduo, por exemplo, ele prejudicou 100 pessoas e ele se arrependeu, se modificou, ele não tem que sofrer 100 vezes. Ele assumiu um débito com aquelas 100 pessoas, porque a partir do momento que eu me transformo moralmente, eu me liberto, eu vou me libertar. Quer dizer, ele não vai permanecer sofrendo na medida em que aquelas pessoas que ele prejudicou permanecerem sofrendo. Vai depender. O sofrimento dele não tem a ver com o sofrimento que ele causou. Não, ele não tem a ver, porque ele causou, às vezes aquela pessoa está vivenciando aquela experiência, ele foi só um catalisador, um agente para aquele sofrimento que a pessoa proporcionou, mas ele é culpado. Mas à medida que ele se arrepende e ele se transforma moralmente através da expiação, ele agora vai passar para a reparação. E essa reparação vai depender do tempo e quantas encarnações necessárias para reparar tudo. Você não pode ficar devendo nada, você vai ficar aqui voltando e voltando e voltando até você realmente orientar todas aquelas pessoas. Tem almas, inclusive, iluminadíssimas que estão até hoje presas na crosta aqui com reencarnações, porque tem espíritos que foram desenganados por ele. Às vezes você vê aquelas famílias, né? Você vê aquela família totalmente desestruturada, viciada, e tem aquela alma boa lá dentro. Olha, não está lá por acaso. Com toda certeza pode ter sido uma alma abnegada que veio ajudar, mas muitas vezes é lá atrás, na retaguarda, ela prejudicou alguns espíritos que não conseguiram prosseguir no seu roteiro evolutivo. Bom, ainda sobre isso que você acabou de comentar, Álvaro, o sofrimento, ele parece exercer a sua função didática, de educação, quando aquele que sofre compreende as causas de seu sofrimento. Ah, eu estou sofrendo, mas eu sei qual é a causa disso. Aí eu aprendo com esse sofrimento. E desta forma, então, ele vai procurar corrigir a sua conduta a fim de evitar mais sofrimento. Não parece inútil que soframos quando não nos lembramos das faltas que tenhamos cometido em existências pregressas? O espírito, ele, à noite, quando nós dormimos, e nós temos a expansão do espírito, nós entramos em contato com o mundo espiritual, e muitas vezes nós sabemos, até que nós fomos outras encarnações passadas, a natureza das nossas provações. Intuitivamente também a gente sabe, que nós estamos vivenciando essas experiências e porque nós merecemos passar por aquilo ali. Agora, como é que você iria reatar a amizade, o amor, a tolerância entre dois inimigos se se lembrasse que eles fossem? Então esse esquecimento ele é necessário, e aí vem o trabalho do Espiritismo, que é o Consolador Prometido, que esclarece então a natureza dessas, coloca a lógica desse sentido da necessidade do sofrimento. Então, quanto mais fé em Deus eu tenho, uma compreensão eu tenho, mais confiança que eu tenho no Pai, mais eu vou conseguir aceitar esse sofrimento com naturalidade. Agora, outras correntes religiosas também são igualmente úteis. Não podemos desdenhar do protestantismo, catolicismo, outras correntes religiosas, que mesmo que não falem da reencarnação, elas estão falando do amor de Deus, elas falam profundamente ao coração. Então esse conhecimento também, ele é mais que suficiente para a pessoa se conhecer e aceitar com resignação aquele sofrimento, embora não possa compreender, como o Espiritismo traz, à luz do raciocínio, as explicações lógicas desse sofrimento. Mas essas explicações lógicas, Wilson, geralmente é uma classe de espíritos que requer essa explicação pela racionalidade que encara a vida. O Espiritismo ainda é desconhecido da maior parte da população humana. 2% numa última pesquisa dos brasileiros. E no mundo? Se declaram espíritas. No Brasil, que o Espiritismo é muito avançado, digamos assim, com relação ao resto do mundo. Mas a pátria do Evangelho Brasil, eu acredito, embora isso não está publicado ou consolidado em várias obras, o Brasil, por ser a pátria do Evangelho, por ter recebido tanto em termos de espiritualidade, tanto que Emmanuel, né, nos diz que o Brasil é o país mais espiritualizado do mundo. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então tem sido cobrado do Brasil também o recebimento de almas escabrosas, almas endurecidas no mal. E a gente vê no Brasil, o Brasil é o campeão da corrupção. Mas por quê? Porque onde é que você vai botar o doente necessitado? O teu melhor médico, né? Então o doente mais necessitado vai ter que ter o melhor médico. Então o melhor médico aqui é o Espiritismo, que está bem difundido no Brasil, que permite a reencarnação dessas almas recalcitrantes no mal. Então a nossa nação vive um contraste muito grande entre ser altamente espiritualizada com espíritos tão enrustidos, tão endurecidos no mal, na corrupção, no egoísmo, na violência. Você vê o que aconteceu com essas cadeias, né? Então a gente vai entendendo esses abismos de diferença, é justamente a cobrança que a espiritualidade faz do povo brasileiro pelo muito que recebeu de evangelização. Sobretudo, como você disse, na questão da racionalidade mesmo, né? Porque existem países que são muito, muito religiosos, né? Alguns países de fé islâmica, né? Eles têm normas de conduta muito rígidas e são pessoas que eu acho que o Islã, os muçulmanos rezam 5 vezes ao dia voltados à Meca, né? Nós não fazemos isso. 5 vezes ao dia interromper o que você está fazendo, né? Se ajoelhar e orar voltado para o templo. Então nós não fazemos isso. Então são realmente países muito religiosos, mas talvez nem tão espiritualizados. E essa sua resposta também nos chama atenção novamente para a importância da educação, né? E da frase do Espírito de Verdade. Explica para a gente, né, o porquê do Espíritas amai-vos, este o primeiro ensinamento, e instruí-vos, este o segundo. Porque essa instrução faz a gente compreender as razões, né, do nosso sofrimento, como evitar este sofrimento, e nos torna um ser conscientes, com certeza. Mais um trechinho da obra O Céu e o Inferno aqui. Ele diz assim, falando sobre expiação. A expiação varia segundo a natureza e a gravidade da falta, podendo, portanto, a mesma falta determinar expiações diversas, conforme as circunstâncias, atenuantes ou agravantes em que for cometida. Fecha aspas. Essa foi a citação de Kardec. Com base nessa afirmação, é possível relacionar os tipos de sofrimento ou doenças com prováveis causas? Que tipos de faltas poderiam gerar determinados tipos de doenças, por exemplo? É seguro interpretar os fatos dessa maneira? Tem várias obras espíritas que abordam essa questão, né? Então, tem, por exemplo, o suicida. Ele danifica o seu corpo físico. E para, na visão do Espiritismo, é um criminoso, né? Primeiro que ele é um assassino. O quinto dos 10 mandamentos é não matar. E a pessoa sobretudo mata. Sobretudo a si mesmo. A si mesmo. Então ele se mata. Então é um criminoso. Porque o corpo físico é uma bênção que Deus nos deu. Uma oportunidade nossa. Foi um empréstimo que Deus nos deu. Então ele vai desencarnar e, além de espiar no mundo espiritual um bom tempo, que vai ficar o tempo que sofrendo lá o que ele ficaria aqui encarnado, embora tenha atenuantes, mas quando reencarnar, ele vai ter um corpo físico com problemas. Então, se ele tomou veneno, por exemplo, ele vai ter problema no sistema intestinal, no estômago. Se ele se enforcou, ele pode ter algum tipo de paralisia. Se ele deu um tiro na cabeça, ele pode reencarnar com problemas de ordem mental. Então, quer dizer, tem essas implicações na expiação que a pessoa está passando, mas tudo isso aí, na verdade, é uma reeducação, porque o espírito está machucado, porque se machucou o corpo físico, machucou o corpo espiritual. Ele reencarna e aí ele vai drenar esses probleminhas para o corpo físico e depois, quando ele voltar para o mundo espiritual, ele vai estar apto a recomeçar novamente. Então, se tem várias, pelos nossos sintomas, a gente vai saber como é que a gente vai estar passando. Então, a pessoa vai beber muito, vai ter um desregramento sexual, está se prejudicando o seu corpo espiritual, que vai refletir com toda certeza, não só no corpo físico, mas também no corpo espiritual. Eu vou até ressaltar, né, essa sua resposta, que foi muito importante, porque assim, nós às vezes entendemos como sendo um castigo, né? Você passa por uma fila lá, alguém chama você, você fez tal coisa, então está aqui, vai nascer com isso aqui também, né? Está lá, é um castigo. Fez isso, tome aquilo, fez aquilo outro, tome aquele outro, né? E na verdade, não é assim. Na verdade, o que ocorre é que você, quando maltrata, quando fere o seu perispírito, o seu corpo perispiritual, né, aquele desequilíbrio permanece em você e você leva aquilo para onde você vai. Se encarna, pode se manifestar na forma de uma doença naquela área que você afetou. Se não, esse sofrimento, mesmo no plano espiritual, vai permanecer. E a reencarnação, às vezes, tem essa função, né, de drenar realmente esse desequilíbrio daquela área que você prejudicou para o corpo físico, a fim de que o perispírito, o corpo espiritual, se purifique. Muito interessante a explicação, Wilson, porque eu me lembro, tem até uma das obras de André Luiz, ele fala a reencarnação de Sigismundo, e nós temos o caso onde uma pessoa ia reencarnar e ela ia ter problemas de úlcera. E por que teve problemas de úlcera? Porque na encarnação passada ele foi um bandoleiro, um assassino, e assassinou pessoas com um punhal no estômago. Mas ele depois foi tão bonzinho, no mundo, tão, ele trabalhou tanto que ele ia reencarnar, ele estava com estigma no corpo espiritual, mas não precisava ser esfaqueado. Ele ia ter uma doença. Existe caso também, pessoas, um caso que nós vimos também em outras obras, o indivíduo, numa encarnação passada, ele foi oficial do exército, na França, e ele jogou um indivíduo de cima de uma torre, por ciúmes ou por inveja, matou, cometeu um assassinato. Mas ele depois se regenerou, mudou, então quando ele reencarnou, ele não precisou desencarnar jogando em cima de uma torre. Ele foi ser piloto de avião e o avião ia ter um acidente. É, exatamente. É o que o texto aqui de Kardec fala sobre as circunstâncias atenuantes ou agravantes. Então, isso é importante para a gente se conscientizar de que a gente nunca pode simplesmente olhar o sofrimento de alguém e falar, ele está assim porque fez tal coisa, né? A causa é lá. Então, não deve ser feito isso, deve haver um respeito muito grande, pois nós não temos ideia nem das circunstâncias, nem dos atenuantes ou dos agravantes que levaram àquela condição. O que temos que fazer é ajudar na medida de que nos for possível. Com certeza. Allan Kardec ainda, no Céu e Inferno, explana sobre a reparação. Abre aspas. A reparação consiste em fazer o bem àqueles a quem se havia feito o mal. Esta, fecha aspas, terminou a declaração de Kardec. Essa informação nos faz crer que a reparação é pessoal, isto é, devemos reparar o mal que causamos diretamente para a pessoa afetada. Sendo assim, não é possível reparar o mal por meio da ação filantrópica? Olha, depende. Cada caso é um caso. Mas geralmente o que acontece é que nós temos um compromisso com o indivíduo, compromisso pessoal, conforme aqui diz o Kardec, é muito bom. É claro que a pessoa, por exemplo, ele tem um arrobo, porque o nosso processo evolutivo ele é amplo. Nós podemos, se alguém quiser se tornar Francisco de Assis, pode se tornar também, mas seria um salto, seria um sacrifício que a pessoa tem que passar por etapas, mas não pode dizer também que seja impossível, não seria recomendado. Então, se a pessoa tem um caso com uma pessoa ou com várias, ela vai reencarnar numa posição que ela possa reparar. Então você vê, por exemplo, quando você vê um indivíduo montando uma indústria, uma empresa, gerando emprego, gerando riqueza, que beleza. Então, se ele gerou 10, 20 mil empregos, e quantas coisas ele já deve ter feito com essas 20 mil pessoas lá atrás? Então, quer dizer, ele está reparando. E essa reparação, nesse caso, ela é pessoal, mas não quer dizer que seja um contato físico. Ele está proporcionando aquelas pessoas que ele prejudicou direto ou indiretamente, que elas possam se reencontrar e tenha aquela condição que ele tirou numa encarnação passada. Bem, estamos chegando no final de mais um programa Visão Espírita. A conversa está boa, a gente poderia ficar aqui até meia-noite, não é? Um assunto muito interessante, a gente vai, o Espiritismo vai desdobrando, a gente vai compreendendo as coisas. E assim, o programa Visão Espírito, que é transmitido todas as sextas-feiras, a partir das 20 horas, aqui pela Rádio Difusora AM, de Piracicaba, e todos os domingos, a partir das 9h30 da manhã, lá pela Rádio Brasil, também AM 690, de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999, portanto, há mais de 17 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. São seus integrantes, Allan Diniz Souza, Álvaro Augusto Vargas, aqui conosco hoje, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar e este que vos fala, Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a companhia, a participação de todos os ouvintes, aqueles que ligaram aqui, aqueles que passaram pelo Facebook. Desejo a todos uma excelente semana, um excelente final de semana de muita luz, de muita paz, que cada um possa encontrar a força necessária a fim de guiar os seus passos no caminho do amor, no caminho do bem, no caminho da benevolência, que possamos encontrar a nossa luz. Eu Passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Álvaro e peço para você fazer a prece de encerramento, amigo. Agradecemos a todos que nos participaram conosco desse programa, que tenham gostado, nós fizemos no medida possível o que nós podíamos apresentar. Tenham um bom fim de semana, de muita paz, uma noite tranquila, e que possamos nos reencontrar na próxima sexta-feira. Aproveitamos o momento também para levar os pensamentos ao Criador, a Deus, nosso Pai, que nos protege, nos ilumina a todos, a cada dia que passa, nos dê o equilíbrio, a serenidade, a saúde, para nós suportarmos as experiências que temos que atravessar. Inspirados em Jesus, possamos cultivar a paciência, a tolerância e a fraternidade com todos aqueles que nos cercam. Que tenhamos uma noite de paz. Muito obrigado e até a próxima. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.